queimando, reflito no meu pés, o restante da subida até o nível 085, em coordenação com o controle Salvador. Alfa Bravo Papá, cortejamento correto, chama pronto para iniciar o táxi, o Alfa Bravo Papá. Taxa Azul 4207, alternando em Campinas com 3 horas e 30, modo 5 bordas. Autorizado o táxi até o ponto de espera da piscina 020 de Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 612, ajuste no 022. Ok, manter a proa até 2000, contato com o controle agora. Alfa Tango. Gente, o que eu tenho aqui é para as 13 horas, ok? Vou checar com a sala S. Gente, eu só tenho das 13 horas, eu vou checar com a sala S Salvador. Gente, Alfa Tango Tango pro até 2000, curva à direita, após 2000, vando lotar. Semana curva pela esquerda, senhor, vai lotar após 2000. Dirigindo esquerda, após 2000, curva esquerda, voando direto lotar. Após 2000, pela esquerda, lotar, Alfa Tango. O plano aqui é o plano das 13h30, confirma? Horas, 14 horas Zulu, corredor Axé Caixa Pregos, confirma? Mike Quebec, autorizado Salvador Serra November Charlie Lima, via corredor Axé Caixa Pregos, decola da 17, ingressa no corredor Axé, 1 no mil pés, seu transponder é o 01 no 61 e o controle em 120.80, confirme o pátio após o cotejamento. Pouso, agilizando. Positivo, pode após o pouso fazer o backtrack. Agora sim. Controle. 56 milhas do oeste de Salvador, mantenha o nível 1020, serviço radar terminado, chame o controle Léo, frequência 1201 na boa viagem. Controle 8 desse momento. Alfa Bravo Papá, autorizado o táxi até o ingresso do pátio 1, reporta para o ingresso, Alfa Bravo Papá. Para o ingresso do pátio 1. 1500 pés, informe visual para hora. Zero, voe pro do Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, vou no 260. Fox Trot Tango Oscar no solo aos 2000, autorizado deck track, reporte pista livre. Entre Mike Quebec, cruzado, acionamento, reporte para o táxi. Fox Tango Oscar, o pátio que vai prosseguir? Bata Ciente. Pedro, decimal 62, ajuste 1022. Mar e desça para o nível 050. Ajustou o altímetro no 022, vigilância e radar. 050, 1022, passar na gata. Bom, 260, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. 2685, 2545, 260, obrigado. 140 graus, 129, Vitor Mike, Quebec. Center. Quebec confirmando autorizada a decolagem, vento no 30 graus, 12 nós. Mike Quebec decola os 29, controle 120, decimal 8. 208, Mr. Mike Quebec. Zulu 4207, decola os 29, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Salvador, bom dia, 4207 do Azul, 1500 pés para 360, na Dael. 4207, contato radar, sul para nível 360, perfil da El. 360 da EL, 4207-21. Direto Porto Seguro. Dael Leda Seguro, obrigado. Agora 77 aguardando a cópia 260. Primeira nave chamou Saulo Salvador. Agora 77, aguardando Seguro 260. Paciente, guarde o meu cópia. Só confirmando, está autorizado já a decolagem do 1-0, vento é 1-3-0 graus, 1-4-9. Pronto. Autorizado Salvador Porto Seguro, via Piuísque 50 após Bidega após direto, nível 340, realiza o perfil da saída da Euleda após direto. Decola da pista 10 curvando à direita, o código 5540 controlando 208. 340, Piuísque 50, da Euleda, depois o outro seguro. Curva direita, ponta colagem, 640, transpone 1208, é o controle. Código 1208 é o transponder, 1777, cotejamento correto, chame pronto no portão 5. Chama, gol no... O Alfa Bravo Papá decolado, vai curvando à direita, vai chamar o controle em 120, décima 8. Ok, à direita, aguarda transferência, que é reporte livrando o eixo de decolagem do 7 e aguarda transferência. Livrou o eixo, o Alfa Bravo Papá, vai manter 1000 pés para a coordenação. Ok, positivo, a reporte livrando o eixo de decolagem do 7 agora, quem mantém na escuta ainda? Da 17, o Alfa Bravo Papá. Aqui, ciente, contato agora com o controle 20.8. Ciente, no 208, grato, senhor, bom serviço. Obrigado, senhor Morro. Gente, frequência livre, Vitor Mike Quebec. Barra, Vitor Mike Quebec. Controle Salvador, bom dia, o Papá Papá, Alfa Bravo Papá, tá mil pés, Vitor Alves. Tem a MPS, corredor Axé, Alfa Bravo Papá. Controle, Vitor Mike Quebec passou, disparando a barra. Frequência livre, Vitor Mike Quebec. Vitor Bravo Alfa, visual com a 17. Gente, aguarda três vezes comunicações, Vitor Bravo Alfa. Aguarda para transferir. Azul 4207, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 1251, na alterno 3325, boa viagem. 251-3325, é isso? Positivo. Obrigado. Linha 2000, autorizado Ielets, 4060. Autorizado Ielets. Autoriza o Vitor Bravo Alfa pro ar final da 7. Autorizado. Tá bom, Luiz. Sinal ILS 4060. 4060, complete aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, bom dia. Vitor Bravo Alfa, chame agora a torre 186, bom pouso. 186, Vitor Bravo Alfa. Uma passagem com Vitor Bravo Alfa, sinal baixado e gravado. Bravo Alfa, ainda está pôr o pista no 7? Afirmativo. Para evitar 360, tem condições de reduzir? Tem condições de reduzir. Repaixe a 3 milhas, se a cabeceira no 7, será o número 2 para pouso, após o Embraer da Azul, que está na final da pista 1 no 0. Reportará 3 milhas, Bravo Alfa, reduzindo para 90. Bom dia, Azul 4060, final baixado travado. Azul 4060, povo autorizado, pista 10, vento 130 graus, 129. Disposto do 0, 4060. Alfa, Bravo, Papá, subiu para o nível 025. 500 para 2.500, Alfa, Bravo, Papá. Chamou o solo? 3191 na guarda, cópia preparada, é o Leda Bridge. Bravo Alfa, ponto autorizado, pista no 7, vento 130 graus, 129. Autorizado, Bravo Alfa, ponto 7, está visual com azul. Zero, solo 41, libera direito, chame no 2M, décima 9. Salvador, bom dia, azul 4060, então. 06, 160, táxi via Alfa, ponta antes da Juliette. Alfa, reporta de Juliette, passa na frente. Vitor Bavasso, São Flores, 4-2. É forte, pista livre. Tango Tango, chama agora o Centro Recife, no 2685, alterno 2545. O Papá Papá Alfa Bravo Papá, livre ascensão 085. Sim, livre ascensão para o 085, Alfa Bravo Papá. Vitor da Vapa, fica livre, boa tarde. Quatro zero meia zero, ingressa para Poli 01. Autorizado Salvador Galhão, via peso Luno Zero após SMAP, após DCT Lúvito, após Barbacena, após direto, conforme nota do plano, nível 340 da El Leda Bridge à saída, 190 é a pista, após decolagem curva à direita, código 5535 e controle no 208. Alfa Bravo Papá, para não interferir com a rota padrão de chegada das aeronaves que aproximam de Salvador, suba restrita ao 065. Controle Salvador, Trip 5220, bom dia. Trip 5220, bom dia. Sem identificação, chegada Mari, desça para o 090. Proa de Itapa está livre. Centro 2206 para o 090 na boa de Sapa. Bravo, papá, soprou a banda central litoral nas proximidades de Léus, confia. Hoje está com proa de Porto Seguro. Está com proa inicialmente de Léus, o Alfa Bravo, papá. Gente. Mike Charlie Alfa autorizado, Salvador Serra November, Golf India, rota direta, nível 180, realiza o perfil da CIDA após eleva, decola da 17, curvando ligeiramente à sua direita, o código 5526, controle 1208. Planejamento correto, já teria informações de táxi, POB e autonomia? Trip 5290, controle. 198 decimal 62, é o Mike Charlie Alfa. Trip 5290, controle. Corrigindo, Trip 5220, controle. 220, não escuta. Foi na proa 060, intercept o localizador nesta proa indecisa para 2 mil pés. 220, ciente. Alfa Bravo, papá, autorizada ascensão 085. Ciente, livre 085, Alfa Bravo, papá. Acione identificação, desça e mantém nível de voo 0. Corrigindo, nível de voo 1900. Webjet 6740. Puca, transição Caju, decola da 1-0, curvando à esquerda. Código 5560, controle 120, decimal 80. Eu realizo o perfil da saída Puca Transição Caju. Puca Transição Caju 5728. Correto, chame pronto no 09. Agora 777 para o spec acionamento no. Livre acionamento com o SPEC, coordenação com o Sol e Freio, chama para o táxi, 1-777 da Gol. Livre 1-777 vai chamar. Táxi, livre táxi, entrar ingresso, Mike Charlie Alfa.